ZYD 208, 92.9 MHz, Rádio Diário FM, Belém, Pará, Brasil. Diário FM. Weekend 92.9 Diário FM. Diário FM, o prazer de ouvir boa música. Estamos de volta, estamos com a programação Diário e você ouve agora mais um módulo musical muito agradável aos seus ouvidos. A todo momento, a cada música aqui em 92.9. Grandes sucessos. Keeping me up all night long. Hey, oh, earrings, bang boom, the bracelets, bang go. Gucci, Gucci, Gucci, we splurging. That's when Madonna was doing it like a virgin. Tank tops, ooh, that's hot. Boys with candles, denim two-tones. We can wear our leather skirts to the top. Got my nutty kids on the black concert. You're still my 80s, baby. You're still my 80s, girl. Sophisticated lady, you're still my 80s girl. Got major, so we can do those things that we used to do. Take me back to all that fun. Cause tonight we are still young. You're still my 80s, baby. 80s, baby. You're still my 80s, girl. Track. Get the party jumping just like that. I say what? I say what? It ain't nothing like an old school track. Get the party jumping. G-R-U-F-E-A-M-B Weekend. Escola, sozinha, cansada com minhas meias, 3/4, pesando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Tarde inteira eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Deus, um pouco de mal. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Diário FM, 10h20. Noventa e 2.9 Diário FM. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you. Yes, I do. You give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. Oh, how much longer couple of times before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Yeah. How much longer? No one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile and me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm doing wrong today. No, no, oh, darling. Noventa e dois ponto nove. Diário FM Weekend. Waste. So now I think Diário FM. Thank you. Diário FM, 10h40. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM, Belém, Pará, Brasil. Diário FM. Diário FM, o prazer de ouvir boa música. Estamos de volta com a programação Diário FM. Eu sou Marcos Diniz, trago para você mais aí uma sequência cheia de sucessos. A sintonia certa com a boa música 92.9. Não sou de me apaixonar de primeira. Quando eu me derreti, você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo. Gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não vem nada bem. Se você tá bem, tem sei. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ficar distante de quem ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade. Quando tô fora, cê perde seu sono e fica carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. Ah, temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo. Você e eu coladinho, aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. Ah, temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo. E ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio. Diário FM. 92.9. Diário FM Weekend. How I waited for your love. Sometimes I wonder if you'd ever come my way. Now that I finally found you, this is where my heart will stay. Oh, oh, oh. Nothing I can't do. I guess I finally realized there's nothing else like loving you. Oh, oh, ballerina girl, you are so lovely. I can see in you my dreams come true. Don't you ever go away. Ballerina girl. Diário FM 10:54. That pool. 92.9 Diário FM. Weekend. Sunday, dreading Monday, and the weekend. What a drag, cause you gotta make the best of life while you're young. Weekend, just jump into my Chevrolet. Weekend, party, party time again at the weekend. Weekend, weekend, weekend. Weekend, you know the world's a better place on the weekend. On a great big sunny smile upon your face. Diário FM, o prazer de ouvir boa música, tá aí então, foi mais aí um bloco musical com grandes sucessos aqui na Diário FM. Qualidade em programação. Hora certa, uma cortesia, Elevadores OK, a melhor empresa para o seu condomínio, a melhor manutenção para seu elevador. Ligue 3236-0414.